Portal do Arrocha. Essa história aconteceu comigo, não foi com meu amigo. Ela me traiu, levou tudo e me deixou a pé. Maldita hora que eu amei essa mulher. Hoje eu tô desiludido, sofrendo pra mais de metro e bebendo pra mais de litro. Que castigo, oh, oh, oh. Agora tá perdido no fundo do poço, e ela com outro, e eu aqui de carona com carroceiro, sujo, mal vestido e sem dinheiro. Uou, uou, uou. Contei minha história a um carroceiro e até o burro chorou. Uou, uou, uou. Eita sentimento covarde pra me causar tanta dor. Eu vou morrer de amor. É o sucesso do Peter Pan, yeah. E essa história aconteceu comigo, não foi com meu amigo. Ela me traiu, levou tudo e me deixou a pé. Maldita hora que eu amei essa mulher. Hoje eu tô desiludido, sofrendo pra mais de metro e bebendo pra mais de litro. Que castigo, oh, oh, oh. Bem sucedido agora tá perdido no fundo do poço, e ela com outro, e eu aqui de carona com carroceiro, sujo, mal vestido e sem dinheiro. Pra me causar tanta dor, oh, oh, oh, oh, oh. Contei minha história, um carroceiro e até o burro chorou, oh, oh, oh, oh. E se eu não morrer de cachaça, eu vou morrer de amor.